Excelências, arquiteto Alan Kane, do Development Workshop, senhor embaixador da União Europeia, Dr. Thomas, o senhor representante da UN Habitat, também Thomas, quero saudá-los e agradecer o convite que me foi dirigido, assim como quero saudar a todos os presentes. Eu devo, antes de começar a fazer algumas considerações, pedir a vossa compreensão para o facto de que não poderei partilhar convosco os momentos que se seguirão a este trabalho, na medida em que logo a seguir há uma reunião do Conselho de Ministros, portanto, e nós teremos que nos juntar a essa atividade. De qualquer modo, o Ministério da Administração do Território está aqui representado, dentre outros, pelo Diretor Nacional da Administração Local e pelo Diretor Nacional de Organização do Território. Portanto, está aqui muito bem representado, além dos representantes das províncias, dos municípios e outros aqui presentes. Minhas senhoras e meus senhores, o presente workshop sobre a gestão municipal de terras, a partir da utilização do cadastro como instrumento de planificação e controlo do uso da terra pelas administrações municipais, administrações de cidades e de distritos urbanos, enquadra-se num conjunto de ferramentas e estratégias de modernização da administração local. Para as administrações municipais, das cidades e dos distritos urbanos, a informação sobre a ocupação e uso de terras que fazem parte das suas circunscrições de jurisdição, é essencial para a gestão e planeamento efetivo do solo. Muitos municípios do país precisam de atualizar os seus cadastros ou mapas de registro de ocupações de terras. Noutros, as ocupações tradicionais da terra, de longo prazo, permanecem sem registros. O Seminário Nacional sobre a Problemática de Ocupação de Terrenos, realizado em janeiro de 2016, marcou o início de uma série de eventos técnicos e de formação das administrações municipais sobre a gestão e concessão de terrenos a diferentes níveis. Tratou-se de uma iniciativa do Presidente da República, fruto da sua visita de trabalho ao Governo Provincial de Luanda, tendo igualmente recomendado, na altura, a adoção de um novo modelo de gestão da província de Luanda, consubstanciado numa desconcentração profunda de responsabilidades, recursos e autonomia às administrações municipais e de cidades. A problemática do acesso, uso e ocupação de terrenos é uma das preocupações do chefe do Executivo e já foi expressa durante o Fórum Nacional de Auscultação sobre os Problemas da Mulher Rural. Angola é um dos países com uma taxa de urbanização mais acelerada em África. Segundo o Censo da População e Habitação de 2014, mais de 60% dos cidadãos, dos angolanos, vivem já em zonas urbanas. Esse fenómeno é consequência de grandes movimentos populacionais do campo para a cidade que ocorreram no período de conflito armado, devido à procura de zonas de maior segurança, e no período de pós-conflito, devido ao crescimento demográfico natural. Nesses dois períodos acima mencionados, face à presença de grandes movimentos e aglomerados populacionais, as administrações municipais indicavam áreas de reassentamento das famílias, muitas vezes essas áreas não eram sujeitas a registro oficial. É deste modo que muitos municípios ainda possuem terrenos considerados como ocupações informais. Assiste-se, por outro lado, a um aumento da proliferação de zonas de moceques à volta das principais cidades de Angola e os conflitos à volta de ocupações ilegais de terras. Tudo isso é reflexo, mais uma vez, das consequências do conflito armado que alavancou o êxodo rural, bem como da necessidade de um ajustamento das políticas de gestão urbana de cidades, principalmente das novas centralidades e da própria legislação de terras em geral. Deste modo, considera-se que para a implementação dos planos de urbanização, deve-se ter em conta as ocupações já existentes. Paralelamente a isso, é importante o acesso à informação pelos cidadãos sobre os planos diretores e de desenvolvimento municipal para a promoção do desenvolvimento local. Para as zonas urbanas, é igualmente importante que se proceda ao registro das atuais ocupações para fins habitacionais e para outras infraestruturas, a fim de assegurar que as futuras autarquias locais desenvolvam meios e mecanismos de arrecadação fiscal para investimentos na instalação de serviços sociais básicos. O Development Workshop já tem trabalhado com o INOTO e com a UN Habitat no Sistema de Informação Territorial. Tem igualmente colaborado com o MATE, através do IFAL, na implementação de um projeto piloto de mapeamento de terras e desenvolvimento municipal em duas províncias. Para o efeito, foi realizado um curso de treinamento em parceria com o IFAL para 40 administradores municipais. Presentemente, o DW está a executar em parceria com o IFAL, a União Europeia e a Visão Mundial, ou World Vision, um projeto sobre o sistema de informação sobre a terra nas províncias do Ambo, Bié e Benguela. Este projeto visa capacitar técnicos das administrações municipais em sistemas de informação geográfica, mapeamento de uso de terras e a coleta de dados a partir de um software desenvolvido pela UN Habitat e pela FAO, com a facilidade de produzir mapas de ocupação ligados a uma base de dados que é gerida pela administração municipal e partilhada com o IGCA. O MAT, através do PLANEAT, Plano Nacional Estratégico da Administração do Território, tem já preparado um aplicativo designado SIGAT, Sistema de Informação Integrado de Gestão da Administração do Território, que visa, do mesmo modo, recolher sistematicamente informações e indicadores de desempenho das políticas públicas a nível local. Obviamente que o cadastro é um dos instrumentos de planificação e gestão que será utilizado pelas administrações municipais. A colaboração técnica e metodológica com diversos organismos e parceiros do governo nessa abordagem de gestão de terra municipal será bem-vinda. A legalização e administração de terras para a promoção do desenvolvimento econômico local sustentável constitui, nos dias de hoje, um desafio em termos de responsabilidades pela prestação de serviços às populações por parte dos governos provinciais, das cidades, administrações municipais e autoridades tradicionais. Finalmente, com a recente aprovação da legislação sobre a divisão político-administrativa, bem como das leis de terras e do ordenamento do território e do urbanismo, constata-se que estão criadas as bases para os órgãos da administração local do Estado assumirem em toda a sua plenitude as responsabilidades na gestão e planificação do controlo e uso de terras para a defesa da propriedade fundiária, pública e privada. Nesse sentido, na reorganização institucional e modernização das administrações comunais, de distritos urbanos, municipais, de cidades e governos provinciais, as áreas de cadastro e ordenamento do território, a clarificação de funções aos vários níveis, são uma tarefa prioritária e de interesse nacional. Com estas palavras, dou por aberto o workshop sobre a gestão municipal de terras. E a todos, o nosso muito obrigado.